A vida bate, mas também ensina. Oh, oh, oh, oh, oh. A vida bate, mas também ensina. Oh, oh, oh, oh, oh. A vida bate, mas também ensina. Oh, oh, oh, oh, oh. Levanta a cabeça, entra na rima. Quantas vezes eu caí, quantas vezes chorei, mas aprendi que é caindo que eu fico mais forte. Não foi sorte não, foi fé no coração. E hoje eu sou mais eu, pode vir lição. A vida não é só festa, nem só alegria, mas no final tudo é sabedoria. E quem dança vai sentindo essa melodia. Vem comigo que a dor já virou poesia. A vida bate, mas também ensina. É cada tombo que me ilumina. E no compasso dessa surra fina, eu vou sambando, é minha sina. A vida bate, mas também ensina. Não vou parar minha disciplina. E no pagode minha alma se anima. De coração vou levando essa rima. Já perdi, já ganhei, já errei, acertei. E cada tropeço é mais um degrau que eu pisei. Não tem moleza não, não tem atalho não. Mas a vida só bate pra mostrar solução. A vida não é só festa, nem só alegria. Mas no final tudo é sabedoria. E quem dança vai sentindo essa melodia. Vem comigo que a dor já virou poesia. A vida bate, mas também ensina. É cada tombo que me ilumina. E no compasso dessa surra fina, eu vou sambando, é minha sina. A vida bate, mas também ensina. Não vou parar minha disciplina. E no pagode minha alma se anima. De coração vou levando essa rima. A vida bate, mas também ensina. É cada tombo que me ilumina. E no compasso dessa surra fina, eu vou sambando, é minha sina. Eu vou sambando, é minha sina. A vida bate, mas também ensina. Não vou parar minha disciplina. E no pagode minha alma se anima. De coração vou levando essa rima. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bate, ensina e a gente dança. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Te ensina e a gente dança. Oh.